302. Autorizado no 05, chame táxi, estão 3602. Corno 397, só para informação, realiza o puxo padrão até através do portão 04, devido à aeronave com a da tanto, vai puxar no 05 para ser do parte 3, ok? Entra através do quadro, Corno 397. Da web Recife com o Niva? 330. Guarde cópia 6726. Olha, direto de ação, decolou estacionado 5141 na sua escuta. Direto de Tango, contato radar, sai da Momo. Controle, Salvador, 2090. Salvador, gol no 397 para o ataque. 1-1-1, após 2 horas e 15, alterna Aracaju. Chegou 9 horas, 2 milhas, mantendo 060, um Airbus 320, rumo Nordeste. Eu vou na da Delta, com o lado 18, gol no 397. Nota 3896, tráfego ultrapassado, desça 2.500 pés, ajuste 10 no 4, reporte final RNAV. Reportagem estabilizada RNAV 10 no 4, 3896. Eco Índio November, livre subida 100. November, certo. Macau 08, desça via Bonf, nível 040. Desce via Bonf, 040, Macau 08. Firmo, copia as condições do Salvador, o Pacal 08. Negativo, a informação alta. Confere o tema do pão. 7, para confirmar os 1.200 metros primeiros da pista 1-0 impraticável. Pronto, Pacal 08. Juliette Sierra Tango, radial ideal de saída. 307. Ao passar 2.500 pés em rota, Juliette Sierra Tango. Sierra Tango. Bom, bom. Salvador, é o trip 5490, centro da ótica, autorização Petrolina. Petrolina 180, guarde cópia, o trip 5490. 80, guarda. 2397, está autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, cabeceira deslocada, 1200 metros, marcação logo à sua direita. Decolagem a partir da marcação de 1200 metros. O vento 100 graus com 11 nós, voo no 397. Autorizado a decolagem a partir da marca, voo no 397. 3896, tráfego 10 horas, meia dúzia de milhas, um Charlie 310 cruzando 2500 em subida para 80 rumo noroeste. Dia 2500, 3896, já visual. Complete na nave, 3896, chame torre 186. 186, 3896. Direto Serra Tango em rota da presente, subo 080. O Zará assistindo, Serra Tango. Alô, Gol 983, posição 4, puxa estacionamento. 3896, passou o CRV 372, já visual. Sendo a cabeceira deslocada 1200 metros, 1200 metros. Afirmativo. 3896, tráfego avistado, livre pulso, atento para viaturas, homens e viaturas dentro da área estreita. Cabeceira deslocada 1200 metros, livre pulso, pistão zero. Positivo, livre pouso, apenas confirma o vento, ciente do deslocamento, tá 3896. 100 graus com 11 nós o vento. Obrigado. Bruno 397 decolou de Salvador aos 2-1. Chama o controle de 119 decimal 35, bom voo. 19-35, bom dia. Vento. O Caracaju, 119-35, 5.4, 19-35, bom dia. Vamos só para a gente, objeto 672000, o protegimento foi correto, vai manter a posição aguardando a aeronave da Gol que vai, já pediu puxa no portão 04, ok? Vamos na escuta, web 67. Solo 3602, para o táxi. 147 a bordo, autonomia de 4 horas alternando com. 602, autorizado táxi à direita via Juliette Alfa até o ponto de espera da Delta, quando lá, torre 118, decimal 612, bom voo. Gente, Juliette Alfa, ponto espera da Delta, lá torre 1186, bom dia. Torcida, atende a novela na escuta. Chamado para pouso. Chamado para pouso às 14 horas e 23 minutos. O 260 controle, via chegada a mar e desça para 2014. Via chegada a mar e desça para 2014. É a Cunha Novão, vai chame o centro de controle de área, frequência 1288. Autorização para o trip 5A0. Chame o centro de controle de área, frequência 1288. Centro de controle de área 21288. 5490, copia? 44. Autorizado Petrolina, nível 1 no 80. Decolando a pistão no zero, deslocada 1 no 1200 metros, com curva à esquerda, subida Momo, Albo após direto Petrolina. Frequência do controle 119.35, transponder 5155, trip 5490. Para Petrolina, nível 180, decola 1-0, 1.200 metros, deslocada, com curva esquerda, subida a ponto, transição alvo, 119.35, controle 5155, me transporta, trip 5490. Correto, remoto 1-4, chame pronto para pushback, acionamento, trip 5490. Tem, chamará na 1-4, 5490. Leveu na escuta. 3896, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da táxi do Equilo. Via Alfa, reporte antes da Equilo, 3896. Trip 5-0, haveria possibilidade de coordenar a decolagem da 35? A FIAN será coordenada, guarde trip 5-0. Para 4.000, Pacal 08, na Cruz de Pedro. Pacal 08, via chegada Bonf, desça para 2.000 pés, 1014. Via chegada Bonf, 2.000 pés, 1014, Pacal 08. Chegada Delta, tá pronta. Para o táxi, segundo 986. 4 horas e 17, Galeão 97. Marcação logo à sua direita, 1.200 metros. Apenas corrigindo, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, a partir da marcação de cabeceira deslocada em 1.200 metros. O vento 1110 graus com 09 nós, o TAN 3602. 3602, ciente, alinha e decola a partir da marcação à nossa direita. Despacho, após o Boeing da Gol liberar a retaguarda, está autorizado pushback e acionamento de táxi. Após o papel da Gol, está de circulação, os amigos estão apontados. Pode vir, acesa. Aquilo, tem 3896. Tem 3896, ingressa à esquerda, Aquilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Via Aquilo, pátio 3, reportada para ingresso no pátio 3896. Trip 5490, escuta. Escuta, Trip 5490. Eu coordenado com o controle Salvador, mesmo autorizou a decolagem da 35 na saída Momo, após a decolagem curva à esquerda. Momo Alvo após direto Petrolina, nível 180. Então, decola 35, Momo Alvo, curva à esquerda, Momo Alvo direto Petrolina, Trip 5490, obrigado. Forte pronto. Decola de Salvador aos 29, chama o controle 119.35, bom voo. 119.35, bom dia. Objeto 6726, realizo puxa de modo a liberar a passagem táxi do Índia até a aeronave da TAM que vai ingressar no portão 02. Vai deixar a Juliette na UFC, a Juliette vai ingressar à sua direita, Juliette, contornar a parte gramada, atentando a aeronave da Web que puxou no 02. O seu portão será o 02, TAM 3896. Sai na Juliette, retorna à Índia para o 02-3896. Confirma. A linha mantém cabeceira deslocada 1.200 metros, marcação logo à sua direita. 1983, ciente, visual com a marcação, vai alinhar e manter a partir da mesma pista 1-0. 302, disponibiliza pro aqui. Dael. Autorizado. Autorizado a decolar pistão 0, vento 1 no 0 graus e no 0 nós. Ok, jogou 1983, está autorizado então a decolagem, pista 1 no 0. E sua autonomia do web? 3 horas e 30. 6726, autorizado táxi, da direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da Delta, quando lá torre 118.62 é bom voo. Já posição da Delta, 182, já conseguiu, quase 675, vermelho. Trip 590 para o posicionamento. Autorizado, remoto 14, chame pronto para o táxi, trip 5490. TNT, remoto 14, chama lá para o táxi, 5490. 1013. 2000, via Mares, 1013, 390. Achou? Patrão 08, condições visuais, na frequência final com trem baixo travado, ainda não passou mais cabeça. Patrão 08, continua aproximação, reposte 4 milhas, cabeceira no 0. Passará 4 milhas de fora, cabeceira no 0, Patrão 08. O 983 decolou aos 3-1, chame controle 1-9-8. 198, gol, 923, obrigado, um ótimo dia. Somente. Gol, 1260, autorizado aproximação. Gente, autorizado aproximação, 260. Corre, muito bom dia, web 67 26, próximo ponto espera, ponto da Delta. Web 67, 26, bom dia, mantém ponto de espera, tá com sua Delta. Mantém ponto de espera na Delta, 67, 26. 4 minutos para casa 08, para baixo, para lado. Cal 08, o tráfego está autorizado, ponto de pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós, cabeceira deslocada 1-2-0-0 metros. Cal 08, é frente, 1200 ponto, 08. Isso, 4-0. Passando agora o 050 no perfil da Dial. 1-9-3, chame 1-9-35. Perdão. Passando agora 5.500 no perfil da Dial. Mas é de 600. Contato radar, 4 milhas e meia afastado de Salvador. Está na, passando 060, saída é a Dial. O 93 confere, gente. Ascensão ao 36, está autorizado? Prossiga como autorizado. 1983. Torre 118.62 para ingresso. 118.62 para ingresso. 5490. Alfa, muito bom dia, Azul 4106, cruza 200, destino, informação Alfa. Azul 4106, controle Salvador, via chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste 1013. Via chegada a mar e desça 2000 com 1013, Azul 4106. Afirmo. Ponto de espera da 35. Vai manter o ponto de espera da 35, confirma o vento para o 35 da fase. Vento 120 graus, 10 nós, 3. 120, 10 nós, 100, 35 da 9813, chame o centro, frequência 1288. 1983, 7, obrigado, bom dia. Bom dia. Ele pode olhar em você aqui, apaixonante? Afirmo. Sabe, 1726 ali mantém, cabeceira 90. Ali mantém, cabeceira 90, 67 ali. 1260, 5 milhas para passagem sobre o externo. Cheque o trem, torre 1186. Chama torre 1286. 260. Olá, os 36, o solo 1219, Pacal 08, livre à direita. Livre à direita, para a sala 29. C490 ali mantém, cabeceira 35. Ali mantém 35, livre 5490. El Salvador, Pacal 08, livre ao escuta. Pacal 08, autorizado o táxi via Alfa, reporte na Delta para o cruzamento da 1028. Passará para o cruzamento, Pacal 08. Salvador, gol 1260 na final da pista 10, embaixado e travado. Gol 1260, tráfego oficial autorizado, pouso pista 10, vento 110 graus, 109, cabeceira deslocada 1200 metros. Gente, livre pouso pista 10, gol 1260. Decolou os 38, chegou o controle 119, decimal 8. 119,8, bom serviço. Somente. Sandro, muito bom dia, 867. 26? Webjet 6726 é o controle, está em contato na dança. Autoriza para o de Aracaju? Confirma, capitão. Só autoriza para o de Aracaju? Está fora da jurisdição, capitão. Só posso lhe autorizar a PUCA. 490, vento 110 graus, 10 nós. Autorizado a decolar pista 17. Correção, pista 35. Confirma para o triplo 540, autorizado a decolagem da 35. Afirma o vento 110 graus, 10 nós. Atenta possível estéreo turbulência do Boeing 737. Paciente, triplo 540. Cena Delta, cruzar com bode para o cruzamento Cacau 02. Cacau 08, autorizado o cruzamento, após o hotel, parte militar, está na frequência livre. Cacau 08, 60, solo 41, livre à direita no solo. 121 nesse manual. Direita 2, manual. Trip 5490, decolando 41, chame controle 119 decimal 8. Correção 119 decimal 35. 1935, 5490. Trip 5490. Trip 5490, controle. Contato radar, saiu da mão. Saiu da mão, moço. 5490, mantém 030. Vou para o nível autorizado. Recebendo 180, 543, 5490. Salva gol 1260 de braço de escuta. Objeto 6726, chame o centro de controle de área 12685. Cabeceira deslocada 1200 metros. Eita, ciente da cabeceira deslocada, ele confirma o trem 4319.